a desumanidade no sentido de ausência de benevolência, de solidariedade. Nós ainda temos isso culminando com a indiferença, que a indiferença é, portanto, o antônimo do amor, o contrário do amor. Não é o ódio, como muitas pessoas imaginam. O ódio é um amor que adoeceu. Porque as pessoas, quando têm ódio, elas, de uma forma ou de outra, se decepcionaram por alguma coisa em relação a alguém. Mas ainda existe um sentimento que ali pulsa e que poderá ser transformado e um dia voltar a ser um grande amor. Mas a indiferença nos faz com que nós nos distanciemos e imaginemos que nada é conosco, que aquilo não acontece comigo. E isso é que é preciso nós buscarmos iluminar o nosso coração, deixarmos de ser tão frios muitas vezes. E graças a Deus, os povos portugueses, nós encontramos esta iluminação e este calor humano de todos vocês, e nós agradecemos a Deus por encontrá-los e como exemplos para nós do Brasil, que fazemos o Brasil. Nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo um verdadeiro poema, quando Lázaro traz para nós que o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Lázaro nos complementa dizendo: no início, na sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado e corrompido, ele tem sensações. Para a partir daí, mais instruído e depurado, ele ter sentimento. E o amor é o requinte deste sentimento. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas o verdadeiro sol interior, que ilumina as nossas almas e que nos faz nos tornar criaturas melhores em humanidade. Então nós devemos agir desta forma, com esse amor puro que nos faz mais felizes. E o que estamos a deixar de fazer? Por que estamos perdendo tanto tempo? Vamos então fazer este amor que se inicia dentro do nosso lar. Tem uma música no grupo Acorde que diz: ame sua família, mesmo que nela exista alguém que lhe magoou. Aproveite o momento, o esclarecimento, o futuro se colhe o que semeou. Então, se nós sabemos que vivemos numa semeadura, e o próprio Evangelho nos fala que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, vamos semear a paz, vamos semear o amor. E com certeza a nossa colheita será farta desse amor imenso que vai, em profusão, gerar no nosso ser e nos tornarmos melhores e fazermos com que a Terra, este planeta escola, possa verdadeiramente ser este planeta de amor e luz, onde fomos plantados para florescer, onde temos a responsabilidade de nos liberarmos das nossas culpas e assumirmos como responsabilidades e vencermos, acima de tudo, a cada um de nós. Porque o Espiritismo nos diz que a maior vitória que existe não é aquela quando nós vencemos aos outros com a força física ou através do intelecto, mas é a força maior de vencermos a nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas inferioridades, substituindo os nossos defeitos por virtudes. E se o mestre, o meigo Rabi da Galileia, que se intitulou de mestre Jesus de Nazaré, nos diz que nós, se nós devemos amar até os nossos inimigos, imaginemos de fazer o bem àqueles que nos querem mal, porque na realidade o que existe é o bem. O mal é a ausência deste bem, e nos orienta que devemos orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Então só nos resta amar, só nos resta fazer e utilizar esse requinte dos sentimentos que estão latentes dentro de nós para florescermos o melhor das nossas vidas. E Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, é um verdadeiro poema também, que ela nos fala que o amor é substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. É um tesouro que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Assim como o ar é indispensável para a existência orgânica, o amor é o oxigênio para a alma. Vejamos que respiremos este amor puro que está em nós, que se reflete no outro, nas nossas ações, no nas atitudes que nós iremos fazer a partir de agora, que é o momento mais importante. E o amor sem o qual a mesma se enfraquece e perde o sentido de viver. O amor não se apega, não sofre a falta, mas frui sempre, porque vive no íntimo do ser e não das gratificações que o amado oferece. O amor deve ser sempre o ponto de partida de todas as aspirações e a etapa final de todos os anelos humanos. O clímax do amor se encontra naquele sentimento que Jesus ofereceu à humanidade e prossegue doando na sua condição de amante não amado. Aqui nós começamos a observar: se eu quero ser amado verdadeiramente, esse é um desejo nosso, porque levantamos o braço no início, quando perguntamos, é preciso então que nós possamos dar esse primeiro passo. A atitude é nossa e nós temos que agir como verdadeiras fontes. E a fonte é aquela que doa perenemente. Que mesmo aquele ser que chega lá com o seu recipiente para tirar da água, da fonte que brota, a água, e mesmo o recipiente estando sujo, mas a água ela vai ficar pura posteriormente, porque virão outros a beber dessa água cristalina. E assim devemos ser nós, cada um, emanando cada vez mais essas energias salutares, que é este amor maior. Nos fala também, ratificando como subsídio, o grande Léon Denis, quando nos diz na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor: o amor é o princípio da vida universal e proporciona à alma, em suas manifestações mais elevadas e puras, a intensidade de radiação que aquece e vivifica tudo em redor de si. É por ele que ela se sente estreitamente ligada ao poder divino, foco ardente de toda a vida, de todo o amor. Acima de tudo, Deus é amor. Vejamos que frase linda, porque João no Evangelho também já falara sobre isso, o evangelista João, que Deus é amor. E a doutrina espírita vem dizer que Deus é a inteligência suprema, que é a causa primeira de todas as coisas. Então, se nós, imaginemos, saímos todos um dia puros, límpidos das mãos do Criador, somos obras de Deus, somos obras deste amor, portanto, somos também este amor. Temos em nós, por isso, nós não podemos dizer que não somos amados. E aquele, é preciso começar a pensar, aquele que se imagina, ah, eu não sou amado por ninguém, e vive na vitimização. Nós aprendemos com a doutrina espírita, que em primeiro lugar, nós já somos muito amados por Deus que nos criou, que acredita em cada um de nós. Como nos diz a música do poeta Merlânio Maia, somos um projeto de Deus. E este projeto de Deus vai dar certo, porque nós fomos criados um dia através com o uso do livre-arbítrio, sim, que é a capacidade que temos de pensar e agir livremente. E tudo está em nós. O que vai depender são das nossas ações, do que eu estou a fazer para que isso verdadeiramente aconteça. E o Livro dos Espíritos, na questão 614, Allan Kardec, o egrégio codificador, ele nos pergunta, e ele pergunta aos espíritos superiores, melhor dizendo, o que significa a lei de Deus, a lei natural. E os espíritos responderam: é a lei divina, é a lei que existe para que é a única e verdadeira para ser exercida pelo homem. E diz mais: todas as vezes que o homem se afasta dessas leis ou as viola, ele é infeliz. Então aí já começamos a observar as causas da nossa infelicidade, dos nossos sofrimentos, das nossas dores. São justamente pela nossa inferioridade moral ainda, porque ainda somos muito jovens, infantis, perante a maturidade espiritual que nos aguarda. Mas o mais importante é estarmos falando a respeito disso e a buscarmos desabrochar em nós, que a partir de hoje pode ser diferente. E nós vamos ser agentes dessa paz interior, agentes ativos para a mudança da reforma íntima de cada um de nós, como nos ensinam os Espíritos, e acima de tudo, de podermos transformar o nosso orbe terrestre, sentindo que Deus é este amor e que aguarda as nossas ações. Nós vamos ver aqui em Paulo, que achamos bastante interessante essa colocação do apóstolo dos gentios, quando ele nos diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Quando a alegria de outra pessoa for a sua alegria, você terá entendido o verdadeiro significado do verbo amar. Isso é tão importante que Emmanuel, o guia espiritual de Francisco Cândido Xavier, no livro Palavras de Vida Eterna, numa mensagem chamada Solidariedade, ele nos diz que é muito, com essa citação de Paulo, é muito fácil nós nos tornarmos penalizados e queremos ajudar aqueles que estão a chorar. Nós fazemos viagens inteiras para ajudar os outros do outro lado do mundo, em todos os continentes. Quando alguém tem alguém chorando, a gente quer acolher, ajudar. Mas o mais difícil é nós sentirmos e compartilharmos e nos regozijarmos com a alegria do nosso irmão. Dizendo ele que isso demonstra que muitas vezes ainda temos o sentimento de inveja que desponta. Isso não acontece com o povo português, obviamente, vocês não têm inveja. Obviamente isso é só com os brasileiros. Mas acontece que este sentimento, ele deve ser modificado. Existe um filósofo no Brasil que está fazendo muitas conferências por todo mundo, chamado Leandro Karnal, que ele tem uma mensagem importante que ele fala sobre amigos. E ele diz assim, busquem no YouTube que tem essa conferência. E em resumo ele diz, se você quiser conhecer que alguém é seu amigo e que ele lhe ama, você conte para ele uma notícia bem boa que aconteceu com você e imediatamente olhe nos olhos dele. Se os olhos dele brilharem, ele é seu amigo. Ele lhe ama. Mas se ele disser assim, isso aconteceu com você, mas comigo já aconteceu algo muito melhor. Ou então assim, ele disser, é porque você teve sorte. Conseguiu esse intento, é porque você teve sorte. É porque sua vida é melhor que a minha. E quando ele começar a questionar, é porque realmente ele ainda não é o seu amigo. Mera coincidência, é pura semelhança. Acontece com muitos de nós. E o como nós precisamos então, num simples exercício, saber quando os outros então estão nos amando. Mas o mais importante com a doutrina dos Espíritos é, ao invés de eu querer ser amada porque já sou, pelo Pai Criador, por Jesus que veio com a sua proposta de amor à Terra, imaginemos passar mais de 1000 anos se preparando para encarnar neste mundo, neste orbe terrestre, que ele ajudar a arquitetar. Isso é um grande amor e eu não posso, portanto, achar que não sou amada e ficar a imaginar e a pensar com tristeza, mas acima de tudo, começar a erguer a luz para frente, para o alto, o amor que pulsa, porque sabemos que de tudo o que fomos, como somos constituídos, é o mesmo amor, a força superior que pulsa nas estrelas siderais, na hélice de um DNA, a própria matéria, a energia condensada, ela pulsa esta força dentro de nós. Então, este projeto de Deus jamais vai dar errado. Nós vamos amar sim, porque essa é a nossa destinação, o amor por todos em humanidade. E utilizarmos aqui, independente de raças, de credo, a solidariedade, a união dos povos. Nós somos corresponsáveis para que o nosso planeta cresça, já que estamos vivendo na era da robótica, da cibernética, da tecnologia. Nós precisamos instaurar na Terra, como nos diz Allan Kardec, em obras póstumas, a aristocracia, que é o poder dos melhores, instaurar a aristocracia intelecto-moral. É esta que vai fazer parte do nosso cotidiano. Quando nós habitantes amarmos em profusão, em grande quantidade, para conseguirmos verdadeiramente transformar a terra. E Allan Kardec nos traz também, na Gênesis, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que a habitam, a dos que praticam o mal pelo mal, substituí-los-ão espíritos melhores, que farão reino em seu seio a justiça, a paz e a fraternidade. A época atual é de transição. Vejamos, Allan Kardec estava a falar isso em 1868, no capítulo 18 da Gênesis. Já estávamos a viver essa transição, e o tempo passa, mas o mais importante é que nós possamos reconhecer que tanto tempo estará a passar o relógio. A sensação que nós temos é que não temos mais 24 horas, temos só 18, 10, 12, porque existem muitas informações. Mas cabe a cada um de nós priorizarmos essas atitudes e fazermos a diferença, amando e auxiliando em humanidade. E é claro, os espíritos também nos dizem, como Joana de Ângeles, que muitos espíritos já estão sendo transferidos desde 1950 para outros planetas, e todas esses processos de desencarne em massa, e a gente sabe, coletivos que estão a acontecer, existe uma razão de ser, para que possa haver uma ascensão no progresso também espiritual para eles, e alcançarem, e sejam em mundos mais inferiorizados do que o nosso. Assim como nós tivemos os exilados de Capela, que deram todo esse impulso ao nosso orbe terrestre. Mas o mais importante é nós pensarmos em si. O que eu tenho a ver com isso? Que eu posso amar, eu quero ajudar, eu quero fazer a paz. Como nos diz Mahatma Gandhi, não existe um caminho para a paz. A paz é o caminho. Então só nos resta caminhar e chegarmos um dia rumo à plenitude que nos aguarda, de seres integrais, plenos que somos. E a gratidão. A gratidão aqui vem demonstrar como nós temos que ser gratos a Deus. A vida nos traz um grande hino de louvor a Deus quando nós, Joana de Ângeles nos fala sobre isso, quando nós somos gratos. E aí começamos a perceber que podemos fazer algo diferente para mudar o redor, em redor, o contexto em que eu esteja inserida. No livro Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles nos traz que nós temos que ser gratos pelo bem que nos chega, pelo mal que não nos chega, mas até pelo mal que nos chega, daquele de perda de entes queridos, de uma doença que vem, que pode servir como dor auxílio, ou dor evolução, tudo isso importantes para que a gente possa estudar e analisar o contexto. E essa doutrina de amor e luz, que é um movimento consolador, mas como nos diz Emmanuel, acima de tudo, libertador de consciências e corações. E deve ser o nosso esforço maior que vai fazer toda essa diferença. E Joana de Ângeles também nos fala que na estrutura psicológica, o amor é a excelência, acima de tudo, do nosso self. É o maior sentimento que representa este self. O self representado aqui pelo aspecto divino que somos nós. Que precisamos sair dessa dicotomia que ainda vivenciamos tanto entre o ego e o self. Deixarmos que o ego ele possa ser trabalhado e deixemos de ser tão egoístas para sermos mais altruístas, sermos mais caridosos, sermos mais amáveis ao invés de querermos ser amados. Porque isso é uma consequência. E acima de tudo nós começamos a observar que, como nos diz Francisco de Assis, num grande poema, né? Senhor, fazei instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver tristeza, não é, que eu leve alegria. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Fazei, Senhor, que eu procure mais amar do que ser amado, compreender do que ser compreendido. E é isso que nós precisamos fazer no nosso cotidiano. E nos diz no livro Libertação, André Luiz: cada espécie de seres, do cristal até o homem, do homem até o anjo, abrange inumeráveis famílias de criaturas, operando em determinada frequência do universo. E o amor divino alcança-nos a todos, à maneira do sol que abraça os sábios e os vermes. André Luiz. E então aqui nós vemos o processo evolutivo do átomo ao arcanjo. E somos, estamos nós e Deus a nos guiar sempre. Luc de Brabander é um filósofo e um professor que diz: a mudança, para que ela seja efetiva, ela precisa acontecer de duas vezes. Mudar a realidade e mudar a percepção desta realidade. O que é que ele quis nos dizer? Mudar a realidade significa o cenário atual que nós estamos a viver. Já estamos num processo de mudança. O que temos hoje na tecnologia, sabemos que não é aquela. O mundo avançou nesses últimos 10 anos, o quanto não tivera nos últimos 100 anos. E o que a gente imagina de nosso lar hoje, não é mais o nosso lar que a gente conhecera de 1940, 1930 e pouco. Está muito mais evoluído. Então, se esta mudança de realidade, ela é dinâmica, o que acontece é preciso que nós tenhamos essa mudança da nossa percepção, porque às vezes nós somos seres estacionados. Aqui estamos nós, o tempo passa e a gente ainda está parado. Aí a gente assiste a uma palestra, lê uma boa literatura, e o que acontece conosco? Nós crescemos, mudamos a percepção. É como se alguém tirasse a venda e a gente começa a enxergar. Na linguagem de Tiago, eu era cego e agora vejo. E essa, para a gente haver essa mudança, é preciso mudar duas vezes. E o que significa isso? Que nós acompanhemos a mudança de realidade, que vai sempre acontecer. O mundo está mudando, mas o que eu estou mudando dentro de mim para fazer um mundo melhor, tornar-me um verdadeiro homem de bem, que é aquele que muda, que vive a lei de amor, de justiça e caridade na sua maior pureza. E tenhamos a certeza de que esse auxílio espiritual na Terra, ele acontece, ele existe, e nós não estamos sozinhos. Então, se queremos ser amados, vamos amar em primeiro lugar, que as tristezas cessarão. Existe um ditado que diz: quando nós enxugamos as lágrimas dos outros, não teremos mais tempo para chorar. Nós iremos brilhar, brilhar a luz interior que emana de todos nós. E Allan Kardec, para terminar, nessa frase magistral, ele nos diz: aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. E essa felicidade que nós podemos alcançar nos dias atuais é então caminhando através do exercício do amor, que nos impulsiona e nos torna verdadeiros irmãos. E aí queria, para terminar, fazer só um exercício rápido com todos vocês, porque no Brasil, vocês sabem, nós estamos passando por diversos momentos agora que nos impulsionam. Nós não somos tão evoluídos como vocês, portugueses, que têm segurança. Vocês estão acompanhando o quanto ainda a insegurança, a ausência de educação é preciso lá no Brasil. Mas nós temos uma criatividade imensa. E essa criatividade nos faz e nos move para que a gente faça um exercício agora. De podermos lançar o nosso mundo uma chuva de bênçãos, uma chuva de paz. Vocês sabiam que os brasileiros conseguem até fazer chover? E vamos ensinar os portugueses. Imaginemos agora com apenas um dedo indicador. Vamos fazer um exercício? Cada um assim, ó. Só com um dedinho. Olha o que a gente está começando a escutar. Fazendo chover, uma chuva de bênçãos por todos em humanidade. Que haja paz no mundo, que eu seja esse agente maior. E se eu aumentar a minha dosagem de amor, o mundo vai ser diferente. Vamos agora com dois dedos. Dois dedos, olha como a gente começa a perceber que cresce, que se amplia e este amor se expande. Imaginemos com três dedos. Estão sentindo o barulho da chuva? essa chuva que faz, que emana de todos nós. E imaginemos se for com o nosso coração agora, o nosso corpo inteiro, com toda a mão. E a gente vai então fazer, ó, fazer a diferença para que este mundo, ele verdadeiramente seja esse mundo melhor. E a gente ame, ame a todos. E agradecemos imensamente por tanta luz, por tantas bênçãos, por toda essa energia que acontece conosco. Obrigada, Lucas. Obrigada, Leonor, por todas as bênçãos. Muita paz. Obrigada, Raquel. Nós estamos, de facto, todos ainda a aprender a amar. E obrigada por este incentivo no nosso caminho de aprendizagem. Antes de apresentarmos a nossa próxima interveniente, gostávamos de relembrar que amanhã Clóvis Nunes estará nos cinemas de Portimão com um workshop à tarde e palestra à noite.